271, táxi via Índia, corrigindo. Via Índia, mesmo na ponta de espera, reporte planta, gesto 1013, Gol 1271. Jet está em sua escala. Na linha, cola pistão na 0, vento para centena, 4 mais. Recepcionando o Colosso 45, chame 199-35, por favor. 19-35, boa noite, Golno 231. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 1271, decola perfil da Puca, Aracaju, passa 1500. Gol 1271, contato radar, 390, na saída Puca, Aracaju. 390, Puca, Aracaju, Gol 1271. Voo 1271, nascente restrito, nível de voo 320. Nível 320, voo no 371. 1271, chame centro Recife, frequência 1545, alterno 2685, tenha um bom dia. 3601, no pronto para cópia? 3601, autorizado Sierra Bravo, Sierra Papá, nível de voo 360, via para Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, decola pistão no zero, curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5446, TAN 3601. Meia, cotejamento correto, senhor, perdão, no zero, chão e posicionamento. Assume táxi 3609. Lutam 3601 para o táxi, 115 a bordo, 4 horas, galeão. Lutam 5, 4 horas, galeão, copiado. Lutam 3601, táxi aprovado, Fátio, principal, Índia e Alfa, deu ponto de espera, pistão 0, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem no ponto de espera, pistão 0, Lutam 3601. Autorizado, Fátio, Índia e Alfa, vai reportar no ponto de espera da 10, pronto, o ajuste é padrão, Lutam 3601.